uma que é sucesso do novinho utilizado. Respeita a empresa, rapaz. AS Produções. Não sei se era essa sua intenção de viver solteira, solta no mundão. Eu quebrei a cara quando eu errei. Te pedi perdão, eu sei que vacilei. Você tampou os ouvidos, não me escutou. Jogou pela janela esse nosso amor. Eu tô aqui implorando a sua atenção, te dando de bandeja o meu coração. O meu coração. Eu errei, eu sei. E você também. Mas eu não quero outra alguém. Mas eu não quero outra alguém. Eu errei, eu sei. E você também. Mas eu não quero outra alguém. Mas eu não quero outra alguém. Só você me faz tão bem. Telefone pra contato 759-9198-7848. AS Produções. Não sei se era essa sua intenção de viver solteira, solta no mundão. Eu quebrei a cara quando eu errei. Te pedi perdão, eu sei que vacilei. Você tampou os ouvidos, não me escutou. Jogou pela janela esse nosso amor. Eu tô aqui implorando a sua atenção, te dando de bandeja o meu coração. O meu coração. Eu errei, eu sei. E você também. Mas eu não quero outra alguém. Mas eu não quero outra alguém. Eu errei, eu sei. E você também. Mas eu não quero outra alguém. Mas eu não quero outra alguém. Só você me faz tão bem. Só você me faz tão bem. Só você me faz tão bem. É sucesso pra quem sofreu apaixonado.